para pronto, Oscar Hotel Kilo. Oscar Hotel Kilo, está livre a linha decolada 10, vento é 1110 graus com 9 nós. Desata a linha decolada 10, Oscar Hotel Kilo. Tango Oscar Hotel Kilo, decolou aos 35, controle 120, decimal 8, boa noite. 1208, Oscar Hotel Kilo. Controle Salvador, Papa Tango Oscar Hotel Kilo. Oscar Hotel Kilo, sono transponder autorizado pela... Clearance em Salvador, sobe 220, cê da mão. Controle Oscar Hotel Kilo. Aceno transponder 5157. Chamado, 5157. Passar para o equipamento dele aqui. Okay, recebendo agora, sob vigilância, sobe 220. Sim, autorizado 220, Oscar Hotel Kilo. Controle Salvador, Papa Tango Oscar Hotel Kilo. Prossiga. Quando possível, sir, coordena com o centro direto para a usina. Aguarde. 1-8-1-7, para puxa acionamento no gate 5. Autorizado, chame para o táxi, 1-8-1-7, o altímetro agora no 0-6. 1-0-6, parar para o táxi, gol 1-8-1-7. Controle Oscar Hotel Kilo, nós vamos voltar o transponder para o equipamento 1, para o cheque aqui. Demantivo. Sim, no equipamento 1, 5157, identificou o Oscar Hotel Kilo. Equipamento 1, recebendo 4107. 4107, confirme. Afirmativo, 4107. Afirmativo, está acionado 4157, devemos estar com algum problema no equipamento 1 aqui, vamos voltar ao equipamento 2. Afirmativo. Ricardo 5157 no equipamento 2, Oscar Hotel Kilo. Alquilo direto Teresina. Direto, direto Teresina, para o Alquilo. Salvador é o gol 1817 para o táxi com 85 a bordo, 3 horas e 49, alterna Galeão. Tá livre o táxi, a sua, perdão, via Índia é Alfa até o ponto de espera da 10, chame pronto para a decolagem, o gol 1817. Índia é Alfa, chame pronto para o ponto de espera da 10, gol 1817. Salvador, gol no 8, 7, dado para perda 1-0. Gol no 8-7, autorizado a linha e decolada 1-0, vento de 1-2-0 graus com 9 nós. A linha e decola da 1-0, gol no 8-7. 917, decolou aos 49, controle 120, décima 8, boa noite. 208, boa noite, para 817. Boa noite, 1-7. 8-7, boa noite, Cira Bael 360. Bael 360, boa noite, 1-7. Marcelo, até o quilo, chama agora Recife no 26, decimal 8-5, alterna no 2545, até o quilo. Chama Recife agora, 1-2-6-8-5, alterna 1-2-5-4-5. 1-2-6-8-5, 1-2-5-4-5, Oscar até o quilo. Bom dia, Juliette Bravo, no Pátio 3, solicito autorização de reboque para o Pátio 1, posição 5. Está autorizado, Whisky Juliette Bravo, reporte ao término do reboque. Europeu 3520. 3520, boa noite, copia o 190 para Aracaju. Afirmativa, prossiga. Ok, TAM 3520 autorizado para Aracaju, nível de voo 190, a rota direto. Decola da 10 com curva esquerda, subida Puca, transição Caju, transponder é 5151 e o controle em 120.8, coteja. Autorizou 190 para 190 para Aracaju, direto, curva esquerda para decolagem na 10 Puca, Caju, 5151208 para 3520. Correto, 3520, chame para acionamento no 4. Chamarei 1-3-5-2-0. Controle Salvador, voo 187, passou 150 para 360. Positivo, 187, informa que atende o nosso Salvador agora pelo 190. Ciente. Pode aprovar a bloco da presente? Negativo, mantém a saída. Que vai manter a saída. Chama agora Recife, 1251, alterno 1-3-3-2-5. 251, 3-3-2-5 com Recife, Gono 8, 7, obrigado, bom dia. Bom dia. Torre Salvador, TAM 3520. Prossiga, 3520. Mando 4, pushback acionamento. Autorizado, chame táxi, o altímetro no 06. Gracias. Salvador, tá 3520, check rádio. Intensidade 1, ok? Tá bastante baixa a transmissão, 3520. 7 graus pra 3520. Agora melhorou, alto e claro. Bom dia, Whisky Juliette Bravo, no Ferro do Rebox. Muito obrigado.